fazendo um rolê de noite ou de dia. Viro a esquina fazendo correria, acendo um baseado pra minha mente acalmar. Os putos tão na área, eles vão enquadrar. 3-8 na cinta, fazendo presença. Se eles me pegar, fazem minha sentença. Com a mão no berro, vou engatilhar. Se for preciso, eu vou atirar. Cê liga lá, a fita do mano da esquina. Tomou tiro na nuca, fazendo correria. Os homens tão na área, fique ligeiro agora. Se eles te pegar, um enquadro você vai tomar. Bomba tá muito louca, que peita ajeitada. Vários manos no rolê, sentaram na calçada. A burguesia tá atenta, toda alertada. Se alguém em casa, os homens vão chamar rapidinho. Vão enquadrar, o tapa vai rolar, humilhação vai passar. Se bobear, tiros você vai levar. Noite vazia, sem chance, não saia de quebrada, irmão. Não vacile não. Noite vazia, sem chance, não saia de quebrada, truta. Não vacile não. Fique esperto na quebrada, é ali que o bicho pega, engatilhe seu oitão. Ali não tem perdão, periferia esquecida do mundão. A molecada tá descalça, senhoras tão chorando, vizinhos se matando. A droga anda rolando, a violência tá na área. É só observar o tic-tac do relógio, não vai mais parar. 10:30 da noite, o clima tá estranho. O cachorro tá latindo, criança tá chorando. Polícia só nem invade mansão da madame. Ao amanhecer, pode crer, mais um corpo no chão, você vai ver. Vai estar com um tiro na cabeça, no peito e nas costas. Polícia é uma bosta, o governo não presta. O negócio é rimar a nossa vida. 1, 2, 3, domínios fardados no chão outra vez. Sai dando rajada com o ferro pra cima. E boina na cabeça, só andam no escuro de cabeça feita. Ligeiro acelerado com um cano engatilhado. Não quero baseado, eu vou parar com isso, arrumar um serviço. Eu vou fazer uma rima no plisgueto com os meus aliados. Um rap que fale de paz, drogas nunca mais. Ela sempre me afastou da sociedade, sempre me levou à criminalidade. Noite vazia, sem chance, não saia de quebrada, irmão. Não vacile não. Noite vazia, sem chance, não saia de quebrada, truta. Não vacile não. Continue no rolê, governo é FHC. Só pensaram em roubar os povos das quebradas. Por isso nós pensamos na revolução do mundo. Eu sou discriminado dando um rolê de noite ou de dia. Tiazinhas desce o morro, me olham com desgosto, pensando que nós somos os ladrões. Somos a revolução. Por isso que eu digo, polícia é uma bosta. O governo não presta, mandando a ideia positiva pra nossa quebrada. Fique de campana, o governo é assim. Manda a polícia te matar sem te conhecer. Mas somos assim, obrigados a roubar pra se levantar. Enquanto o governo com muito dinheiro pra gastar. É assim que vivemos, periferia de terras esburacada. E a polícia vai lá só pra matar alguém da quebrada. Fique ligeiro, é assim pra sobreviver na quebrada. Noite vazia, sem chance, não saia de quebrada, irmão. Não vacile não. Noite vazia, sem chance, não saia de quebrada, truta. Não vacile não.